Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Now. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Escudo no Mestre, o podcast que se recusa a sair a cada 6 meses. Como é que é? We'll not going faint in the darkness. We'll not go silent in the darkness. Silent in the darkness. Sim, sim, de volta pra vocês. Não com tanta periodicidade assim, a gente tava indo melhor, né? Tava uhum. Indo melhor. Aí melhorou, aí parece que piorou. Aí piorou de vez. Mas tamo aí, né? Matamos de volta. E hoje com um tema diferente, um tema incomum. Cara, hoje, na verdade, hoje não é muito bem um tema, velho. Hoje é uma lavação de roupa suja. É isso aí. Hoje é um dia que a gente vai esquecer várias coisas do Escudo do Mestre, assim, que a gente pregou como o gosto das pessoas. E a cada um é de um jeito, e a respeita seu amiguinho, e a gente vai falar mal, cara. A gente vai falar mal de um grupo de pessoas que, sinceramente, me fazem sofrer, mas eles são meio que um mal necessário, que são os jogadores. Pois é. Então, é impossível viver com eles, e muito menos sem eles. Pois é, basicamente... Nós vamos falar o que nós gostamos ou não gostamos em jogadores na nossa mesa. Na verdade, a gente não gosta, né? Verdade. Esse é um episódio de ódio, cara. Esse é um episódio de rage mesmo, sabe? Tirar o ódio do coração. Mas isso tem a ver, o jogador que está ouvindo isso aqui, leve isso por um lado, pense assim, nossa... Talvez eu faça esse tipo de coisa, talvez o mestre não goste também. Vou melhorar. O nosso episódio hoje a gente vai tentar falar sobre o que seria o jogador perfeito, né? O que o jogador teria que ter, o que a gente olharia para um conjunto de qualidades que o jogador teria, que tornaria ele, ao nosso ver, o jogador perfeito. Aqui, cara, é sem politicagem, sem passar panos quentes. A gente fala muito de dicas do mestre e afins, mas quem sabe não pode servir como, não necessariamente dicas, né, mas sugestões para jogadores interessados. Então, let's have it! Então quer começar? Manda uma aí. Vamos montar o nosso jogador perfeito. Eu gosto de jogador que sabe as regras. Eu digo... É isso mesmo. Como é que é? Que segue as regras? Que sabe as regras. Ah, que sabe as regras. Direto no ponto. Eu poderia até... Aliás, eu vou amplificar. Eu gosto de jogador que leu a porra do livro. Cara, ó, tá na minha lista. Eu nem coloquei... Eu expandi. Eu não coloquei apenas o livro. Eu falei assim... Vê ou leu, conhece o material de referência. Exatamente. Muito bem. Muito bem colocado. Porque, cara, é assim... quantas vezes... Você jogou com pessoas que ativamente leram o livro de regras? Poucas, né? É o tipo de coisa que eu já abri mão. Uhum, não. Os jogadores nunca vão ler o livro de regras. Quando lê, assim, Tem um ou outro que dá uma lida em algumas coisas, que vai atrás, mas é. Exato, mas tipo, pegar pra ler de ponto, de capa a capa, né? Não. Isso é. Muitos anos que eu não vejo isso. Algumas pessoas, depois agora, de mais velha, etc. Mas gente que tem a mesma pegada que eu, de ler e mestrar, né? Você, o Casque já participou aqui, né? Pessoas que vão fazer isso. Agora, o meu grupo regular, meus. Dois grupos, quase três grupos regulares que eu jogo aqui em Botucatu, na Grande Botucatu, em São Paulo. É, não, cara. E no resto da minha vida também. As pessoas não leem o livro de regras. Elas não leem o cenário, não leem o livro de regras. E eu digo mais. Às vezes a minha... Isso de ler o livro, eu já larguei mão. Sabe? Isso é uma batalha perdida. O cara não vai ler. Então tudo bem, não tem problema. Mas às vezes eu chego para um jogador e se fala assim, esse meu jogo é tipo tal filme. Sabe, eu tento dar um exemplo para o cara poder ter um mínimo de referência para tentar, sabe, tentar entender do que se trata o jogo. Uhum. E nem isso, cara. É foda, nem velho. Isso acontece, velho. É foda. Nem isso acontece do jogador pegar e ler e por que que a gente acha isso importante? Por que que você que agora que falou, eu gosto de saber as regras, você falou das regras especificamente, né? Por que que isso é importante pra você? Por que que você acha? Eu acho, bom, das regras especificamente, é que você que puxou essa parte, né? Ok, eu acho o seguinte, o RPG, né, a gente já falou isso vários episódios aqui, ele é formado de alguns elementos, e um desses elementos são as regras. Se você não tiver regras, você não tem RPG. Quanto mais as pessoas que estão manuseando essa ferramenta, as regras nada mais são do que uma ferramenta para você conduzir o jogo. Quanto maior domínio as pessoas tiverem no manuseio dessas ferramentas, melhor a coisa vai fluir. Eu acho que o jogador que domina a regra, ou que conhece a regra, ele vai saber como agir, ele vai saber o que as coisas na ficha dele... Isso poderia ser outro tópico, mas tipo, saiba o que a sua ficha faz, sabe? O jogador perfeito, ele é o cara que não escreve simplesmente, sei lá... Falar de D&D, vai. Ele tá jogando com um mago, aí ele escreve assim, bola de fogo. Sabe? Só. Aí chega na hora, eu vou usar bola de fogo. Beleza, como é que é? Uhum. Sabe, eu acho que quanto maior o domínio for, mais a coisa flui. E o cara vai pensar em coisas, em ações, em atitudes, que ele não pensaria se ele não tivesse esse domínio, sabe? No exemplo do D&D, por exemplo, a diferença do cara que fala, eu tenho uma bola de fogo aqui, vou usar. O que isso faz? Não sei. Puta, vou ver nos livros. Quanto é que dá de dano? Não sei. Do cara que tem um domínio, que você vai ver, chega no turno do cara e você pergunta, o que você faz? Ele, bom... Eu vou disparar minha Fireball aqui, que vai pegar esses quatro caras, mas isso aqui vai ficar longe porque a range dela é tanto e vai causar tanto de dano. Provavelmente uns dois ou três vão morrer. E isso vale pra qualquer tipo de jogo de RPG. Eu tive uns exemplos disso sendo muito verdadeiro em Apocalypse Engine. Quando a gente jogou Monster Hearts, por exemplo. Sim. O cara que tem o domínio das regras, ele vai pensar, eu vou fazer eu vou contar a história mais ou menos assim, vou fazer a cena por ali, porque vai dar disparar tal movimento e vou poder ir atrás de tal efeito, acho que vai ficar maneiro pra história, acho que vai ser legal fazer desse jeito. O cara que não sabe, ele vai na inércia, ele vai reagindo. Eu acho que quanto mais um jogador conhece as regras, mais ele tem poder ativo no jogo e menos reativo ele fica. Eu concordo, eu acho que o jogador perfeito na minha cabeça, eu iria mais longe do que saber as regras. Ele teria lido o livro, seja ele de cenário, o que quer que fosse, sabe, lido suplementos. Ele saberia tanto quanto eu sei pra jogar ou mais. Uhum. Eu acho que assim, é inegável que a pessoa que sabe as regras do jogo, ela consegue direcionar, e eu acho que isso acrescenta narrativamente. Você pode, obviamente, você pode pensar em uma coisa estratégica, regras, você pode pensar em uma economia de tempo, que você não vai ter que consultar aquela regra no livro, você pode pensar em uma série de coisas, mas você citou exemplo de Monster Hearts, tem exemplos, por exemplo, quando a gente tá jogando Fate. Eu sei como Fate funciona, eu sei que existe criar uma vantagem, então eu vou criar um aspecto tal, esse aspecto vai ter tantas invocações de graça, aí essa invocação de graça vai ser usada pela próxima pessoa pra juntar com tal outra coisa, entendeu? E eu acho que, que até de uma maneira, até para a narrativa do jogo, para a história que está sendo contada, isso acrescenta. Né? Você falou do cenário, e isso é uma coisa que eu digo também. Se vai se jogar um cenário pré-estabelecido, vai se jogar um Forgotten Realms, um Numenera, um... sei lá, qualquer cenário que seja pré-estabelecido, quanto mais o jogador conhecer, melhor. Porque, de novo, ele vai ter ideias de como usar as vantagens que aquele cenário tem pra, a seu favor. Ele é o cara que... Se você vai jogar Eberron com um cara que conhece Eberron, quando você apresentar um problema pra ele, ele vai pensar, puta, a gente podia procurar ajuda de uma Dragon Market House. House Khanite resolve isso aqui pra mim. Não, posso, a gente pode tentar fazer um acordo com o Blood of Owl pra ver se eles podem ter informações sobre esses undeads. O cara, ele vai pensar numa gama de ações muito mais ampla do que o cara que, se ele nunca ouviu falar do cenário, né, sentou pra jogar, chega pra ele e fala, ó, tem esses problemas com os undeads aqui, ele vai falar, sei lá, a gente bate nele, não sei. E até sabe? Coisas, por exemplo, eu lembro uma vez que eu tava jogando uma aventura em Tormenta, e foi logo nos primeiros anos do cenário que eles começaram a lançar aqueles primeiros guias do reinado, que tinha os reinos e tal, não sei o que, as cidades. E tinha uma cidade de destaque em cada reino. E a gente tava jogando uma aventura X, passou perto de uma cidade, mas assim, foi escolhida aleatoriamente pelo mestre no mapa. Não tinha nada importante, entendeu? Mas eu tinha lido e eu sabia que naquela cidade tinha um artesão que fazia coisas em vidro e era muito talentoso e era reconhecido em todo o reinado. Então, tipo, eu tirei um pedaço da narrativa pra ir nesse cara e comprar uns itens e presentear os membros do grupo, sabe? Tinha acontecido uma coisa na sessão anterior, tinha salvado a vida do meu personagem e era um modo do meu personagem demonstrar gratidão. E assim, foi uma cena muito divertida. Assim, não tem nada a ver com regra, cara. Não levou a história... pra, tipo, novos patamares. Foi o plot twist que eu fiz no rolê, entendeu? Eu só aproveitei esse pouquinho que eu lembrava e falei, ah, já que eu tô aqui, já que vai ter esse negócio desse pequeno pontinho, eu vou usar isso pra uma coisa que... E aí ficou legal, sabe? Ficou tipo... Isso faz uma diferença. Sabe, tipo, deu aquele... Ajudou a unir aquele grupo, ficou uma coisa coesa, ficou um bagulho legal. E poucas vezes eu tenho essas surpresas quando a gente tá jogando jogos assim... Mas me leva para uma coisa que eu acho que o jogador tem que ter, porque se ele não lê o livro, cara, a gente falou que isso ajuda, saber as regras, saber ter o livro, isso ajuda. Mas tem jogos, aliás, a maior parte dos jogos não precisa disso. E jogos mais narrativistas vão te premiar. É o jogador ser proativo. Ah, isso eu é acho o cara que age, ele não reage como você. Exatamente, é o cara que ele tá lá porque ele quer contar, sei lá, ele quer fazer, ele quer participar, ele quer se envolver, ele vai ter ideias, ele vai correr atrás. É isso que você falou. Eu acho que se você tiver uma mesa com jogadores proativos, vários deles, é quase impossível que o jogo não seja interessante, porque alguém vai ter alguma ideia foda e vai guiar a história por esse lado. Sim, e eu falo assim, eu falo desse jogador proativo assim, no sentido do jogo, eu da falo história. No sentido da até do cara criar coisas, sabe? Sim. Do cara que vai e... Eu tenho uma coisa de... todos os jogos que eu faço, já faz um bom tempo, eu pegar fotos na internet, eu fazer o casting mais ou menos dos personagens, né? E mostrar, ó, esse personagem é assim, esse lugar que vocês estão chegando é assado. Mas poucas vezes eu vejo o jogador fazer isso, sabe? Até mesmo com o próprio personagem. Tanto é que tem vários jogos que eu quero fazer e eu meio que já desisti de falar pra pessoa, ai, procure uma foto do seu personagem, né? Eu geralmente peço uma rápida descrição do cara e aí eu só mando, ó, achei 5 imagens que podem ser do seu personagem, vê quantas 5 você gosta mais, sabe? Porque... Mas é uma coisa que eu gosto muito quando as pessoas fazem, porque eu acho que você... É um jeito de você... Eu gosto muito do jogo, do RPG, como uma criação coletiva, né? Como a história que todos nós estamos contando, mas todos nós estamos contribuindo mesmo, sabe? Poucas vezes eu tenho jogadores que me dão ideias de, sei lá, de trilha sonora, por exemplo. Exato. Né? Vitor, eu acho que a música tal ia ficar muito boa agora. Tipo, a música tema desse vilão podia ser essa. Ou então, quando eu penso nesse vilão, quando eu penso nisso, eu penso em tal música e não sei o quê. Eu, sei lá, eu sinto falta disso. Eu trago isso tudo pronto. Eu não sei se isso também é um erro da minha parte. Eu deveria cutucar mais meus jogadores para exigir isso. Mas é que já aconteceu tantas vezes você cutucar e ninguém falar nada. Uhum. Mesmo quando você cutuca, que você fala, não, cara, escolhe alguma coisa, não sei. Mas eu gosto dessa proatividade, eu gosto de sentir que tá todo mundo criando o jogo junto, sabe? Pode ser só o jogo e pode ser fora do jogo, né? Pode ser essas coisas de jogo, de cenário, de tudo. Uhum. Eu tô contigo, cara, nessa descrição, assim, o jogador ser proativo, devia ter sido a primeira coisa que eu falei, porque é a mais importante do que saber regra, mais importante do que conhecer cenário, é o cara fazer isso, ele ter essa proatividade de se envolver com o jogo e de ter aquela atitude, a gente já falou isso várias vezes, né, ter aquela atitude de não sentar na mesa e falar, me entretenha, e sim, vamos nos entreter, o que é que eu posso fazer para ser... Para o que eu posso fazer para ser legal? Como é que eu vou buscar os objetivos do meu personagem, independente do que o da plot, da história? Coisas práticas, né? Só para citar alguns exemplos. Eu ia falar que assim, eu vejo muito mais gente que mestra tendo isso. Acho que porque vem junto, talvez, né? Talvez. Às vezes eu vou jogar. Cara, às vezes até. Que eu parei de me importar tanto com isso, porque eu vi que era uma preocupação que com as pessoas que eu jogo não acontece. Mas às vezes eu vou jogar RPG. E eu tô jogando RPG, e eu paro assim, eu me vejo e falo, peraí, eu posso descrever tua parada? Eu posso. Assim, eu vou mudar. Eu vou falar. Eu sei lá, eu tomo certas liberdades pra, com o meu personagem, vamos dizer. Que talvez eu não tomasse se eu não tivesse. Eu tenho vontade de mover a plot, tenho vontade de ver. Não assim, de ver as coisas acontecendo, mas tenho vontade de fazer as coisas acontecerem, entende? Eu já vi, cara, assim, já senti essa mudança em alguns jogadores, no sentido que o cara era um quando ele jogava, aí ele mestrou uma época, e aí quando eu peguei esse cara pra jogar de novo, ele era outro jogador. Talvez tenha um pouco sabe, disso, né? Porque eu acho que o jeito que você pensa o jogo é diferente, sabe? Eu tava, sei lá, um jogo de Fate Cross que a gente jogou na Terra dos Mundos, www.youtube.com/Terra dos Mundos, por favor, like, subscribe. meu Deus, link na descrição. Mas enfim, que eu fiz, não, o personagem do Sendou, foi um personagem bem bacana, o pessoal gostou e tudo mais, mas eu pensava muito nas coisas, tipo, puta, tal, se eu fizesse tal coisa, começasse agora, eu pensava em arcos de personagem, eu pensava como eu penso em arcos de história pra minha campanha, sabe? Só que em vez de pensar num arco de história pra um NPC ou num arco de história, eu pensava no que eu gostaria que acontecesse com esse personagem. Eu tentava direcionar as coisas que iam acontecendo pra que esses eventos pudessem surgir na história de alguma maneira, ou talvez. E às vezes o mestre me jogava uma curveball e as coisas mudavam tudo, porque RPG você nunca sabe o que vai acontecer, essa que é a graça. Mas, não sei, talvez essa proatividade quem mestra tenha mais facilidade mesmo, como você falou. Não tinha parado pra pensar nesse sentido, mas eu costumo notar isso vindo de jogadores que também mestram com mais frequência. Vai isso, puta, a gente nota bastante nisso, né? Uma pegada diferente. Que mais? Fala mais um. Que mais que eu gostaria de ter um jogador perfeito? E pior que a gente já falou praticamente assim, as coisas mais importantes. Tem as coisas mais importantes, mas tem umas coisinhas. Tem mais coisa importante, por exemplo. Eu tenho uma importante. Tá, mas eu vou falar. Eu vou mas falar, fale a sua. Eu gosto de jogadores que pensam fora da caixa. Isso é uma coisa que é muito pessoal, né? Como você falou, parece que a gente tá aqui, né? Nosso jogador perfeito. Eu gosto de jogador que me surpreende, o cara que toma atitudes que eu não espero. Não com, nem tanto com relação à história, com relação a plot, mas eu gosto de jogador que o cara. Cara, não esperava que isso fosse acontecer nessa história, não esperava que a coisa estivesse indo por aí, sabe? Você é foda, cara, porque você é um cara, quando eu tô mestrando com você, eu espero o inesperado. Porque vira e mexe, você joga uma bomba no meu colo quando eu tô mestrando. E eu fico olhando assim, caralho, não acredito que ele fez isso! Puta que um pariu! Então talvez né, o jogo mais longo que a gente jogou foi Monster Hearts, né? E aquele momento que seu personagem trai a menina, né, na cabana, a personagem do Cass, que era a Ellie, foi tipo um momento que eu fiquei, caralho, tipo, como assim? O que que está acontecendo? Tá acontecendo, eu não imaginava aquilo acontecendo. As coisas caminhavam pra aquilo, é óbvio. Não, mas... Cara, novamente, na vez que a gente jogou, sem querer ficar nessa puxação de saco mútua, tal, não é isso. Não, mas esse episódio pode, esse é diferente. Mas no jogo de Cyberpunk, né, que você tava jogando lá com a Sasha, pena que você não pode jogar mais, né? Mas no momento final ali, né, que o vilão se revela que ele é um vilão complexo, que ele não é, né, que era uma inteligência artificial, que era violenta porque ela apenas conheceu a violência, a partir dos humanos e pede uma chance, e na hora que o personagem do Victor falou, ele fala, olha, você falou com as pessoas erradas, nós não somos caras bonzinhos, e foram. Eu também fiquei, meu Deus! Eu não esperava, sabe? E esse tipo de coisa eu adoro quando o jogador ele faz uma coisa assim que eu fico. Tipo, e que faz todo sentido dentro do personagem dele ou da história, sabe? Mas o cara sai do clichê, o cara pensa numa parada diferente, eu acho isso muito foda. Isso é bacana. Eu não sei, eu acho que isso também tá com aquela coisa da proatividade, né? A gente vai começar a resumir tudo por proatividade. É que diz, verdade, a proatividade diz muita coisa. Diz coisa pra caralho. Mas isso é interessante porque eu já falei um milhão de vezes, faz três episódios que eu falo direto, né? De como eu redescobri o prazer de jogar RPG jogando Prime Time Adventure. E depois é o mesmo prazer que eu tenho hoje em dia quando eu resolvo jogar alguma coisa de Apocalipse Engine, que é o fato de eu ir jogar sem saber o que vai acontecer. Né? Extrapolando, é isso. Muitas vezes a gente vai, por mais que hoje em dia a gente mestre as coisas cada vez mais abertas, etc., a gente tem uma linha de raciocínio. Né? O jogador, ele costuma te surpreender. Né? Antigamente eu falava que você pensa numa maneira de resolver a situação, é a única maneira que os jogadores não vão pensar. Mas às vezes vai além disso, né? Não é, mais, é direcionar a história, é contar uma história nova, entendeu? Exato. É você ver um episódio de uma série, ou você ver um episódio de um filme sem saber o que, que vai acontecer. Uhum. E se permitir ser surpreendido por isso. Eu acho que quando todos os jogadores trazem isso, é por isso que eu gosto muito desses jogos mais narrativos, eu acho que eles favorecem esse tipo de coisa. Tem ferramentas para favorecer isso. E é esse prazer que dá, porque se eu chegar e jogar uma aventura on-rail com os jogadores, lógico, tudo pra eles é descoberta, né? Uhum. Tá acontecendo, e então no final o assassino era fulano. Mas eu sei quem é o assassino desde o começo do jogo, né? Exato. É diferente se o jogador virar e mandar pra mim um bilhete no meio do jogo e falar, cara, eu posso ser o assassino? Na verdade eu tô enganando todo mundo. E eu falo, caralho, pode sim. Entendeu? Sim, perfeitamente, cara. Mas eu falei a última, agora a bola tá contigo. Eu gosto, eu acho que o jogador perfeito, ele sempre vai descrever a sua ação na ficção e não nas regras. Eu tenho isso. Interesting. Eu sempre, pra mim, ele é o cara que ele não vai quebrar a narrativa do jogo. Ele nunca vai dizer eu ataco ele, ele sempre vai descrever uma cena, não precisa ser uma cena elaborada, mesmo porque se todo mundo na minha mesa começasse a fazer super cenas elaboradas para cada machadada que fosse dar, eu acho que sinceramente ia ficar chato. Mas eu gosto quando a pessoa dá um fluir. O exemplo mais clássico é um combate, assim, eu acho. E eu gosto quando a pessoa dá um fluir, sabe? Ela, em cima da minha descrição de um ataque, ele faz a descrição dele da defesa e descreve do ataque, defesa, ataque, desataque, por exemplo, num combate. E talvez a gente pare rapidamente só pra, sei lá, tô jogando Fate. Ah, você tá tentando criar uma vantagem? Tô tentando. Ótimo, já estamos falando a mesma língua. Mas ele é o cara que não sai da narrativa. A coisa mais fenomenal seria, sabe aquele momento que todo mundo para e começa aquele metagame, aquela discussão fora. E aí fica. Antigamente ficava aquela coisa. Vocês estão falando isso assim na frente do vilão? Uhum. Não, não, não, não, não estamos não, mas tá todo mundo, né? E o cara nunca quebra isso. Ele nunca... Eu gostaria de ter mais jogadores assim. Eu evito fazer isso muito, mas isso pega. Você faz naturalmente, né? Sim, sim. Você quebra a narrativa pra falar, especialmente quando você tem alguma coisa que você quer fazer que é muito próprio de alguma regra que você tem, de algum poder, de alguma habilidade da sua ficha, por exemplo. Mas eu gosto da filosofia do Apocalypse World, que tudo começa e termina na narrativa. E que eu vou narrar e aí eu vou parar e pensar qual que é um... Eu gosto quando o jogo é assim, ah, qual que é... Eu narrei e agora, pô, como é que eu encaixo isso em regra? Eu encaixo de tal maneira. Resolve aí, entendeu? É interessante, cara. Isso é uma coisa que parando pra pensar um pouco, eu acho legal também, mas pra mim importa menos, sabe? Sério? Sim, porque na verdade eu não tenho muito problema com isso, desde que, e aí eu acho que é um ponto interessante, desde que o pessoal volte pra ficção com agilidade, sabe? É, aquela coisa de tipo, ah, seu turno, fulano, o que você vai fazer? Ah, eu vou castar tal magia, vou andar pra tal lugar, eu vou fazer... É, o cara só me falou mecânica, sabe? Aí tá, rola o dado aí, resolveu a ação, resolveu. Aí o cara vira pra mim e fala, então, beleza, então já que deu certo, eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu aquilo, papapá, papapá. Eu não me importo com esse tipo de coisa, desde que exista uma certa agilidade nesse processo, sabe? Uhum, uhum. É, eu sou... Até porque eu... Enfim, eu acho isso... Eu acho isso... Não, é isso, eu acho que... É... Eu não me importo tanto, mas eu consigo entender porque você curte. E realmente, quanto mais você tiver esse apego à ficção, acho que você tem a ganhar mesmo. É, com basicamente qualquer jogo. Acho que você está bem correto. Né? Eu acho que acrescenta, assim. Eu sempre penso que ajuda a formar aquele filme na sua cabeça. Tem momentos que tá todo mundo super entrosado, né? Tem momentos que... Geralmente é aquele momento que você olha um grupo jogando e tá todo mundo de pé. E tá todo mundo falando uma coisa super, né, super entrosada e descrevendo as ações e tá todo mundo empolgado. Eu acho que às vezes isso acontece super fluido e às vezes não, é muito truncado. Mas eu acho que uma coisa que um jogador... Será que a gente tá falando de um jogador perfeito? Ele seria um cara que seria capaz de nunca... quebrar isso. Inclusive, talvez ele fosse o cara que ajudasse a policiar na mesa, sabe? Começa o metagame, assim, eu nem sou tanto de não gostar de metagame, mas quando o cara virasse e falava, meu, a gente não pode ter essa conversa porque nossos personagens não estão, sei lá, se ouvindo. Ok. Eu ia achar muito maneiro, falar assim, legal, esse cara pensou de uma maneira bacana no jogo. Cara, nesse ponto eu tenho uma interessante, então, que eu acho que eu tenho uma coisa que eu gosto do jogador que toma riscos. É muito comum, às vezes, quando você está, especialmente quando você está jogando jogos mais tradicionais ou mais baseados naquela lógica de você superar um desafio, entende? Então, às vezes, né, tem isso. Eu acho que às vezes, quando você está jogando jogos assim, as pessoas ficam muito aversas a se arriscar. Isso gera por uma coisa que eu odeio, né? Caralho, como... eu sei que você gosta, mas meu Deus, como eu odeio. Que é vamos planejar uma invasão a tal lugar. Nossa, adoro isso. Pelas próximas 3 horas, as pessoas estão analisando cada detalhe e presumindo uma porrada de coisa. Mas e se os guardas aparecerem? Não, mas e se a gente faz tal coisa? Mas não, a gente não pode fazer isso. Não, mas aí ignora o plano. E aí volta o plano. Puta que pariu, cara. Como isso é um negócio que eu fico maluco com essa merda. Você sabe que depois que a gente teve essa conversa, eu fui reparar que quando eu tenho que fazer uma coisa assim, eu geralmente eu nunca deixo pra fazer na mesma sessão, mas eu separo, tipo, ok, essa vai ser a sessão de planejamento. E já aconteceu do pessoal, tipo, começar, tipo, conversar 5 minutos e falar, beleza, vamos lá, e eu falar, pera, eu não planejei nada, não tem lugar pra vocês invadirem. Pra você ver como é que é. E se como... for comigo, é tipo, não, gente, não discutimos o bastante. Não, e tem gente que, evidentemente, tem gente que gosta, mas puta que pariu, cara. E é por isso, pra mim, eu acho isso um saco inacreditável. Então é por isso que eu digo que eu gosto de jogador que toma riscos narrativos. O cara que, assim, ele não tá pensando só naquela lógica de eu vou acumular o máximo de vantagens que eu puder e minimizar os meus riscos para que o mestre vai querer me fuder. Não, sabe? Não, o cara que tá pensando, não, o que vai ser legal, o que meu personagem faria, o que pode ser interessante nessa circunstância, e se isso vai ser mais ou menos vantajoso pra mim, whatever, história segue, e vamos bola pra frente, sabe? Mas vai ser mais interessante, eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar, sabe, quando eu digo que eu gosto de jogador que toma riscos, então... E novamente, seja um risco em combate ou do cara, eu acho muito massa quando o cara, não, vou fazer tua parada em combate aqui, super desesperado, eu vou puxar o dragão pro mim, não sei o que, e o cara vai lá e tem um momento de glória dele que pode ser muito bem ou muito mal sucedido, ou quando o cara, numa história, num jogo mais narrativo, por exemplo, se põe numa situação de risco pra ganhar, enfim, é isso, riscos, eu gosto. Eu acho que eu extrapolaria isso pra pessoas que assim, elas têm uma capacidade de abstração do tema que você está jogando, uhum, que ela vai tomar a decisão que está, às vezes, mais de acordo com o cenário ou com o estilo de jogo, e não necessariamente aquela que favorece mais o personagem. Exemplo clássico, a gente está jogando uma história de terror, qualquer coisa assim, alguém vira e fala, então, vamos dividir o grupo, vocês vão por aqui, a gente vai por ali. Cara, eu adoro isso. Uhum. Tipo assim, todo mundo sabe que é uma ideia idiota, entendeu? Todo filme que você tá fazendo que os caras fazem isso, eles falam, nunca te vi do grupo, nunca te vi do grupo. Mas é isso que acontece, sabe? Se você tá jogando, por exemplo, se fosse uma história de slasher fic adolescente, vocês foram numa cabana e tem um assassino, monstro, qualquer coisa, cara, é obrigatório dividir. você tem que ter aquela postura de, tipo, eu sou um adolescente numa situação, numa floresta escura e tá tudo aqui altamente sinistro, ouvi um barulho do lado de fora da minha cabana, é óbvio que eu vou pegar uma lanterna e vou olhar o que foi. Sim, e você vai sair sozinho, na noite, sozinho, pra saber o que é. E você sabe que você vai se ferrar, entendeu? O mestre, você sinalizou pro mestre, isso é quase um desafio, sabe? I dare you, I double dare you, motherfucker. Exatamente. Sabe? É quase um desafio pro mestre. Cara, eu quero que aconteça isso, porque isso vai ser legal, porque é disso que o jogo se trata, entendeu? E isso é além, isso é um jogo de D&D, com personagens heróicos, é você fazer um sacrifício, é você poupar a vida do vilão, é você, sabe, fazer essas você ações. Literalmente fazer aquela coisa, tipo, ah, tem uma cidade sitiada, sei lá, você é jogando D&D, tem um paladino no seu grupo, e tem uma cidade sendo oprimida por um exército orc evil, e não é você só atacar a cidade depois de um plano meticulosamente calculado em que todos os riscos foram diminuídos por alguma vantagem ou habilidade que o grupo possa eventualmente ter, mas é o jogador ver aquela população sendo oprimida e falando, não, a gente tem que agir agora, vamos lá, e mesmo que eles não estejam tão preparados quanto poderiam estar, sabe? Tem momentos que vai pedir para que a história e a situação vai pedir ou permitir por essa preparação toda, e ok, mas às vezes a história pede pelos riscos e a galera vai na segurança. E no meio o jogador perfeito toma riscos. Eu lembro de uma vez que a gente tava jogando Rastros de Cthulhu. Ah, lembro. Lembra? Eu ia citar esse exemplo. E aí eu tava. O meu personagem foi investigar num manicômio, eu acho, um paciente. Uhum. E aí entrou na cela do paciente, naquela história, anos 30, sei lá. E o paciente tava, tipo, num canto, assim, murmurando. E aí ele foi falando alguma coisa, meu personagem foi chegando baixinho, baixinho. Aí ele vai encostar a mão, e o cara virou e mordeu a mão dele, sabe? Tomou dano ali, sei lá, perdeu um dedo, qualquer coisa. E, tipo, foi um. Eu sabia que isso ia acontecer. É óbvio que isso ia acontecer, sabe? O cara tava com um cantinho murmurando, e aí eu vou chegar. Eu tava esperando isso. E se não acontecesse, seria chato. Se não acontecesse nada, absolutamente nada, eu encostasse no cara e o cara ficasse babando no canto, eu ia achar anticlimático, entendeu? Eu esperava que o cara desse meio que um jump scare, ou que o cara virasse, e agarrasse meu personagem e falasse alguma coisa numa língua estranha e desmaiasse. Qualquer coisa. Entendeu? Uhum. E eu lembro que na mesma sessão teve uma galera que tomou uma atitude X e Não lembro se perdeu ponto de sanidade ou tomou perdeu ponto dano. De sanidade, eu lembro, perdeu ponto de sanidade. E o jogador ficou revoltado, porque, ah, então eu fiz uma ação pra roleplay e tal, e eu fui punido pelo mestre. E não é bem isso, né? É um jogo que. Você tá jogando um jogo de Call of Cthulhu, você tá jogando um jogo pra perder. Se eu não me engano, a cena foi que era um cara que, ah, ele falou, ah, meu personagem é atlético, eu vou sair pra correr pela manhã. Isso, não tinha nada a ver com verdade. A história e coisa assim. Uhum. E durante a corrida que ele foi fazer durante essa manhã, aconteceu um evento sobrenatural na cidade que ele presenciou, né? Ele tava outdoors, correndo perto de um lago, e o monstro. Se eu me lembro bem dessa história do jogo de Cthulhu, o Dagon era um antagonista, né? Então ele passou perto de um lago e o lago mexeu a cabeça do cara e tudo mais. Ele ficou meio puto, porra, porque eu saí fazer roleplay aqui, da próxima vez eu vou ficar quieto. Na próxima vez eu vou ficar quieto. E você fala assim, não, cara, mas são dessas oportunidades que você constrói o jogo, né? Que você dá oportunidade pra fazer um foreshadowing da criatura, exato. Mostra o que tá acontecendo. Eu acho que quando a pessoa tem esse. Ou sei lá, o cara tá jogando um Last of Five Rings com um samurai, e aí ele pensa, ah, eu. É lógico que eu não vou fazer isso é idiota, sabe? Você fala, não, cara, a sua honra ditaria que você fizesse tal coisa, mesmo que para os nossos padrões, uhum. Você acha uma idiotice. O exemplo clássico do Seven, acho que todo mundo que jogou Five Rings deve ter tido essa experiência de que o vilão da história, na verdade, ele é o seu suzerano e você tem que engolir porque ele é o seu suzerano, sabe? É, você tá em BO e aí você vai ter que segurar. Sabe, eu acho que quando o jogador, assim, não é só aceitar esse tipo de coisa, é procurar ativamente, entendeu? Abraçar. É abraçar isso no jogo, sabe? Essa capacidade de abstrair. Uhum. O que eu ia. Era sua vez, mas eu tinha uma coisa que me surgiu agora, né? Que você já. Na verdade, foi minha, né? Eu falei dessa, assim. Ah, ok. Mas era a coisa do jogador. Isso é uma coisa que você falou antes, eu só queria reforçar. Do cara conhecer o tema, conhecer as tropes do tema que ele vai jogar, do tipo de história que ele vai jogar, e agir de acordo com esses tropes. Eu até acho que é por isso que um dos fatores, né, pelos quais a gente tem tantas pessoas que gostam de aventuras, de jogos de fantasia medieval, e até o gênero mais popular que tem, talvez porque é o tipo de trope que as pessoas mais estão familiarizadas, um público médio, vamos dizer assim, né? Mas todo mundo conhece o básico desse tipo de história. Todo mundo viu uma história de princesa, de cavaleiro, um Senhor dos Anéis da vida, ou assistiu um filme da Disney que tem isso, ou é uma coisa muito presente na vida das pessoas, esse tipo de trope, né? Então. Alguns jogos que a gente teve. Que, assim, fora do nicho, né? Fora da fantasia medieval, mas que as pessoas eram muito familiarizadas com esses tropes, os jogos ganharam tanto. A gente fala direto de Monster Hearts aqui, uhum. Um jogo super bacana. Ele não teria sido tão bacana se as pessoas não conhecessem os tropes. A gente conhecia e a gente abraçou, sabe? Exato, foi uma época que, sei lá, tava todo mundo vendo seriado da bagoça, tinha nego vendo, eu não vou dizer quem, mas tinha uma pessoa muito, muito de bom gosto, por sinal, que assistiu todas as temporadas de Vampire Diaries na época, pra pegar material, procurar fundo, meu irmão. Pra pegar material pro jogo, foi isso. Mas a mesa inteira tava assistindo, sei lá, Teen Wolf. E coisas do gênero, e quando você coletiviza a experiência dessa maneira, todo mundo vai querer trazer uma. Puta, eu vi nesse seriado uma cena assim, assim, assada, eu vou querer trazer. E é por isso que eu acho que sabe, todo mundo viu o sacrifício. Todo mundo, assim, né? Se você. Vamos ser sinceros, né? Se você joga D&D, você assistiu O Senhor dos Anéis? Ou leu? Sim. Pelo menos assistiu? Eu acho que. Atualmente você pode falar que você conhece, você assistiu no mínimo. Eu acho que o mínimo, né? Dá pra. Ler, lógico, nem todo mundo, mas assistir sim, eu acho que eu posso falar com alguma segurança, né? Uhum. Então, se você tem essa experiência, todo mundo viu o sacrifício do Boromir, todo mundo entende a trope de um sacrifício heróico, e a pessoa gosta da ideia, ou curte a possibilidade, ou se surgir as condições ideais, vai querer. Vai querer fazer, né? Ou vai querer ter uma possibilidade de fazer isso com seu personagem, porque é uma trope conhecida, o sacrifício heróico do herói, ou a redenção, todo mundo conhece esses temas, né? E talvez seja um dos fatores pelos quais a fantasia medieval é tão popular, porque as tropas são mais conhecidas do que outros jogos. E acabam. E eu acho que isso sempre vai gerar jogos melhores. Se é um jogador que conhece suas tropas e gosta de usá-las e abraça o uso dessas tropas, é muito bem-vindo para esse tipo de história, sabe? Recentemente a gente jogou um jogo de Cyberpunk num evento. Bom, jogo em evento é sempre complicado, né? Mas uma das coisas que aconteceu nesse jogo era um heist que o pessoal foi fazer num trem, né? Um heist assim, né? Era aquela extração de pessoal, esse tipo de coisa. E eles descobrem que tinha uma carga nesse trem extremamente perigosa, mas muito valiosa. E que o cara que tava querendo destruir essa carga, mas eles foram contratados pra resgatar o cara. E foi, do jeito que a história se desenvolveu, foi dada uma escolha ao grupo de salvar as pessoas que estavam, tentar salvar as pessoas que estavam presas naquele trem, ou lucrar absurdamente com as informações que eles poderiam extrair do negócio. E boa parte do grupo falou: foda-se as pessoas no trem, né? Sim. E vamos pegar a parada aqui. E teve um cara que ele ficou muito: não, a gente tem que salvar as pessoas, não sei o quê. A gente tem que ajudar, a gente tem que fazer. Me pareceu um pouco a ideia do cara de talvez não conhecer muito as tropas do Cyberpunk, alguma coisa assim, e de não ter esse jogo de cintura, ou não ter. Sei lá, essa coisa de. Não, super combina com a história Cyberpunk. Você não é um herói, você é um cara que. Se você puder salvar alguém, ótimo, mas você tá aí no mundo de. Né? Eu ia falar que isso nem é uma escolha quando você tá jogando Cyberpunk. É a escolha mais óbvia que você poderia fazer, foda-se. Uhum. Ganhei minha grana, né? Lucrei absurdamente. E depois o personagem ser torturado por isso é uma coisa legal de Cyberpunk, sabe? Sim. Mas. O cara, sei lá, tem um momento de redenção mais pra frente e que vai dar merda, porque se... Foi, porque aí se ele decidiu que ele, não, eu vou me redimir e tal, então agora vai dar bosta. Exatamente, porque, né, quando ele era um mercenário frio e impiedoso, não, tava tudo bem. Mas no momento... Mas nesse momento vai dar merda. Exato, e isso é super legal pra esse tipo de história, né? Então, é isso. Eu tenho um bobinho, mas que... Cara, é uma coisa que me irrita demais. Dos bobinhos a gente vai falar depois, alguns então, mas fala eu aí. Eu tenho um que é só pra quebrar antes de eu dar um mais sério. O jogador perfeito, quando tem que rolar mais de um dado, rola todos os dados de uma vez. Cara, mano, você não tem noção da raiva que eu tenho quando o cara pega um pool de dados e começa a rolar de dado em dado. Sabe, eu jogo tipo assim, dois dados, vá lá, né? Então você tá jogando Apocalipse End, vai rolar 2d6, ok, eu até entendo. Mas que nem Fate, 4 dados. O cara rola o primeiro, mais, menos, 0. Parece que o cara tá prolongando a tensão. Sim, aí o cara tá tipo, rolando a cidade, vai, é agora, por favor, rola, menos. Oh, meu Deus, não, velho. Pelo amor de Deus, velocidade nessa porra! Então, nesse ponto dos dados, eu vou fazer uma bobinha também, cara. O jogador perfeito rola dados, porque rolador digital de cu é rola. Ai. Caralho, eu tenho um jogador que nessa mesa de Fate ele rola dados, ele rola no rolador digital e ele é o único cara que não me dá problema. Ele clica e sai o resultado, eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo. Uma das coisas que eu mais gostava de jogar o jogo de Star Wars, com aqueles dados estranhos, uhum. Era ter rolador digital que já tava todas as respostas prontinhas. Mas você gosta do tilintar. Cara, essa coisa de pegar e ficar fazendo uma tensãozinha assim com os dados. Velho, rola, cara. E isso que hoje em dia eu não jogo mais World of Darkness, sei lá, que você tem que fazer pool de dado com muitos dados, sabe? A gente tava falando de jogar Ten Candles, né? Eu falei, porra, as primeiras rolagens você faz com 10 dados. Imagina se o filho da puta quer rolar um dado de cada vez. Ah, não tem condição, cara. Tem Mas que... isso, falando um pouco sério, isso tem a ver com uma coisa que eu acho que é muito importante na mesa, só para as pessoas não acharem que eu estou pegando no pé, você que faz isso. Tem uma coisa que para mim é muito importante na mesa, que é o ritmo do jogo. Uhum. Eu acho que muito de você saber, eu reparo muito em ritmo da narrativa em livro, em série, em filme. É aquela coisa que você termina de ver um filme e você fala, esse filme ali no... mais ou menos na metade ele tem uma ele começa bem, mas aí na metade ele tem uma barriga e depois ele termina bem, sabe? Você fala, isso aqui podia ser resumido. Ou Você tá assistindo uma série e de repente eles se alongam muito em alguma coisa que você fala, isso aqui não tá legal. E eu acho que RPG tem a mesma coisa. Eu acho que você tem uma obrigatoriedade com o ritmo do jogo. Tem alguns momentos que você pode segurar um pouco. Tem alguns momentos que você tem que pressionar os jogadores porque a situação é uma situação de tensão, eles têm que tomar uma decisão razoavelmente rápida. Então Você tem que jogar coisas de pressão neles, sabe? Olha, a galera tá chegando, não sei o quê, os inimigos estão aqui. E, por exemplo, sei lá, situações como muitas rolagens de dados. Geralmente é o combate, né? Envolve muita rolagem de dado. É um momento que as coisas têm que ser rápidas, né? Fast and Furious, assim. E eu sou muito vidrado nisso. E eu realmente acho que toda vez que você faz alguma coisa que você quebra esse ritmo, o jogo sofre como um todo. Uma coisa que eu sempre me preocupo quando eu tô mestrando, manter um ritmo, um pacing pro jogo. Não, eu acho que é muito, muito válido esse aspecto de que o ritmo é extremamente importante. Inclusive me lembrou, comentário que tem nada a ver com o tema, mas você falou, lembrei, que eu achei mó legal. Teve um episódio do Critical. Isso deve ser super manjado pra alguém. Vai ouvir isso aqui e falar, puta, mas isso é óbvio. Eu nunca tinha pensado nisso e achei brilhante quando ouvi. Mas num episódio de Critical Role, é uma coisa que ele faz quando a cena é muito tensa, eles precisam, ele puxa uma ampulheta e põe na mesa e fala, quando acabar o tempo, coisas vão acontecer. E foda-se. E aí você vê a galera começar naquele ritmo de, não, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, aí começa a descer um pouco, não, faz isso aí, faz, foda-se, tá ligado? Isso é legal, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, com uma ampulheta. Tem uma ampulheta aqui em casa, mas é uma ampulheta de um minuto, né? Dependendo do que for fazer, é pouco, né? Mas eu achei muito interessante, porque dá uma representação visual da parada e dá uma tensão, a galera começou a ficar tipo, não, ok, vamos pensar com calma, vamos fazer isso, vamos falar aquilo, a ampulheta tá acabando, não, muda, não, faz qualquer coisa. Você sabe que você me deu uma ideia? Acho que agora eu vou, próxima ampulheta que eu ver vendendo, assim, caso de 1,99, eu vou comprar, assim, só pra ter. Só pra deixar ali do lado, quem sabe, né? Eu tenho uma série de coisas que eu vou comprando pra que eu faço tipo um arsenal pra jogar RPG, né? Sabe? Tipo, sei lá, eu lembro quando eu fui jogar 13ª Era, eu comprei um D6 de pelúcia do tamanho do meu punho. Sabe, eu tenho até hoje, assim, eu nunca mais vou jogar 13ª Terra, mas eu comprei pra fazer aquele Escalation Dice, né? Porque ele é grande, eu deixava ali na frente a vir. Eu tenho um arsenal de coisas assim, acho que eu vou encolher uma ampulheta nele. Excelente. Tem uma que eu queria falar mais séria, que é o jogador perfeito. Isso é muito importante, cara. Essa é realmente uma das mais importantes. Ele respeita o compromisso que foi firmado. Oh, fuck yeah. E ele chega na hora que foi combinada. E se ele não puder vir, ou se ele vai se atrasar, ele avisa com antecedência. Nossa, isso eu acho tão importante isso, cara. Porque, assim, é aquela coisa de você, primeiro, né, respeitar o compromisso que foi firmado. Vamos jogar tal dia? Lógico, a vida tem N coisas, cara. Você não é obrigado a jogar RPG e cada um sabe os problemas que tem. Mas você firmou um compromisso numa data específica. Então, é aquele compromisso que você tem para aquela data. Dependendo do que vai acontecer, talvez você tenha que adiar outra coisa para fazer aquilo, entendeu? Não quero dizer que RPG vem primeiro na vida, mas se você não for fazer isso, se você não for pensar assim, tá bom. Pelo menos tenha a decência de avisar antes. E avisar antes não é 10 minutos antes. Eu tive muito problema com isso no passado, cara. De cara que você, beleza, vamos jogar, vamos. Cadê o cara? Cadê o cara? Liga pro cara, não, hoje, puta, meu gato pegou fogo, sabe? Então, cara, porque, e assim, é aquela coisa, quando o cara vai chegar, ele chega na hora. Eu tinha um jogador que ele chegava com tipo 1 hora e meia de atraso. E aí eu falava, uma hora e meia, uma hora e meia não é atraso. Atraso são 15 minutos. Uhum. Entendeu? Uma hora e meia porque você ficou preso no trânsito, porque aconteceu alguma eventualidade, tudo bem. Uma hora e meia toda vez sistemática, ao ponto que eu sei que eu vou começar o jogo 2 horas da tarde, mas eu marco meio-dia. Tem algo, sabe, errado. Tem isso, algo é, errado. Isso é muito falta de respeito, sabe? A menos que seja aquele acordo firmado entre todos, sabe? Tipo, ah, é meio-dia. E aí as pessoas vão chegando, mas o jogo vai começar mesmo às 2. Então tem o cara que vai chegar meio-dia porque ele quer colocar o papo em dia, tem o cara que vai chegar 15 para as 2 porque ele já quer chegar e jogar. Isso é, sabe, entendível. Às vezes é um acordo que foi firmado assim. Mas o cara chega no horário, e se ele não pode vir, ele avisa. Ele avisa, lógico, alguma coisa aconteceu agora. O pessoal pega e liga, mas o ponto que eu quero chegar é que isso são as exceções, sabe? Quantas vezes você marcou para jogar RPG e aí, sei lá, o seu gato pegou fogo. Exato. Sabe, naquele momento. Se o gato pegar fogo, ótimo. Ótimo não, precisa matar. Mas assim, você vai apagar o fogo do gato, você vai ver o gato. Depois você vai se preocupar e falar pras pessoas que você não pode jogar. Isso é uma exceção. Exato. Se não, é tipo, ó, já não tô muito afim de jogar. Pô, talvez tenha alguma coisa. Liga, você pode até me dar uma desculpa esfarrapada. Sabe? Uhum. Falar, velho, não vai dar porque vai ter um compromisso, vai estar complicado. Puta, eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. Mas avisa com antecedência, sabe? Pra mim, que mestre, que prepara o jogo, que geralmente, 90% das vezes aqui nos meus jogos presenciais, 90 não, cara, 100% das vezes nos meus jogos presenciais, eu cedo a minha casa e eu tenho a preocupação de deixar ela mais ou menos apresentável, sabe? Uhum. E eu tenho a preocupação de deixar algumas coisas, tipo, copinho descartável, ah, deixa eu comprar, porque, né, vamos tomar um refrigerante. Eu já nem compro refrigerante, você fala pra cada um que vier trazer, mas, você sabe, você tem um mínimo de cuidado, e você faz a sua rotina em prol daquilo. Eu não vou colocar uma roupa pra lavar, faltando 15 minutos pra começar a jogar RPG. Exato. E a pessoa não respeita isso, eu considero um desrespeito a mim, pessoal mesmo. Uhum. Eu realmente considero isso um desrespeito com o Victor, sabe? E aí é foda, eu já cheguei em jogador e tive que, tipo, sabe, conversar e é uma situação super chata, cara, mas caramba, eu fico tipo assim, cara, eu não posso deixar passar em branco isso, sabe? Eu tenho que mostrar pro cara que eu realmente me senti ofendido pela atitude dele. Então, a coisa do compromisso, horário, avisar, puta, se você que tá ouvindo isso, você caga pra esses tipos de coisas, gente, por favor, pensa nisso, sabe? Isso é respeito para com seu amigo. É isso, cara, eu não sei se eu consigo lembrar de outra. Eu provavelmente devo ter mais coisas, cara. Se a gente for ficar falando, parando pra pensar, né? Que mais tem? Coisas recentes que aconteceram que te incomodaram como mestre? Ah, nada que eu não tenha, que não seja abordado por alguma das coisas que a gente já falou, sabe? Do tipo, jogador faz a ficha, vem jogar, não sabe o que tá na ficha. Não sabe usar o personagem. Não sabe. Ah, eu tenho essa habilidade? Nossa! Puta, eu fico doido quando eu escuto isso, cara. Eu sei fazer isso. Puta que pariu, cara. Talvez, sei lá, um dia. Mas eu fico louco quando eu escuto esse negócio, tá ligado? Porque eu penso nos desafios. Eu meticulosamente penso nos desafios, levando em consideração as habilidades das pessoas, sabe? E uma coisa é o cara, tipo, não ligar uma coisa a outra, não resolver. Tudo bem. Mas você, tipo, sei lá, o cara tem um problema, a solução tá na cara dele, mais especificamente tá na ficha dele. E aí o cara, não, puta, não consigo resolver esse problema, não sei. A minha mesa de Dungeon World que eu tô jogando agora, os jogadores são iniciantes, né? Iniciantes, assim, eles jogam há um ano, mais ou menos. Eu não sei se dá pra falar que é tão iniciante. Não, há um ano eles jogam, eles só jogavam D&D antes, né? E, assim, mais ou menos irregular e tal, mas jogavam D&D. E aí eu tô jogando Dungeon World com eles. E é um salto, né? Assim, eu percebi que é uma coisa diferente. Eles estão começando a pegar a manha dessa coisa que eles podem construir em cima do jogo. Uhum. E tal, e tudo isso é esperado. Mas eu joguei a primeira sessão e eu senti que realmente o cara não olhava ficha, entendeu? Ele não falava, ele não lembrava que tinha um movimento para aquilo. E eu não tinha de cor a ficha, os movimentos de cada classe, por exemplo. Eu não lembrava que o Ladino tinha um movimento X, essas coisas. Uhum. Aí o que acontece? Eu falei, bom, terminou a primeira sessão, eu falei, eu tenho que saber, porque é uma galera nova, né? Nesse caso em específico, o que que eu fiz? Eu peguei as fichas, dei uma lida, e a gente tem um grupo de Facebook, a gente meio que faz um grupo fechado, né? Que a gente vai colocando coisas do jogo, fotos, músicas, etc. E aí eu fiz tipo um mini tutorial, cara, de cada um dos personagens. Sabe, nossa. Fulano, seus movimentos são esse. Eu falei, seu movimento tal, eles. Não coloquei as regras, mas falei, seu movimento tal, ele serve em toda situação que você quiser fazer tal coisa. Fica atento com isso. Não sei o que lá. Resultado no próximo jogo. Adivinhe. As pessoas não sabiam o que fazer. As pessoas não sabiam. Porcaria nenhuma. Nossa, cara. Se eu faço um negócio desse, eu falava, não. Foda-se. Porcaria, apareceu um dragão aqui e ele cagou em cima de vocês. Não sabiam nada. Pra não falar que era todo mundo, velho. Tinha uns dois jogadores que estavam mais dedicados. Que os caras, eles falaram, que nem quando você escreveu tal coisa, eu posso usar... eu quero fazer isso assim, assim, assado. Por acaso seria um movimento tal? Eu falei, sim. Eu falei, o cara tá aprendendo. Mas uma grande parte, cara. Nossa, mas quem tava cagando antes continuou cagando horrores. Algumas pessoas melhoraram um pouco e eu fiquei com uma cara no chão. Caralho. Nossa, cara. Eu gastei um tempão e ninguém olhou essa porra. Isso mas mesmo. É isso. Você falou aí. Em resumo, né? Eu acho que se a gente for falar de jogador perfeito, considerações finais, já partindo pra elas. Ok, bora. Eu acho que se a gente for falar de jogador perfeito, eu acho que uma coisa que eu entendi da nossa conversa, apesar de a gente ter colocado só uma pincelada, se a gente fosse continuar abrindo a porteira e falando mal, né, soltando o chorume aqui, chorando as mágoas, eu acho que caberia mais coisas. Eu fiquei impressionado que a gente concorda em mais pontos. Eu acho que teve poucos pontos que você comentou que eu falei, não, isso pra mim não importa, e vice-versa. E vice-versa, sim. Que é diferente de quando a gente falou do bom mestre. Bem diferente. Que a gente realmente tinha uma coisa diferente pensando no bom mestre, né? Cada um tinha uma visão muito pra diferente, isso. Muito diferente, Então eu fiquei impressionado que a gente meio que concorda em linhas gerais. Eu acho que a gente resume o jogador perfeito. A gente falou na proatividade, que é uma coisa super ampla, mas acho que a gente quer falar da coisa de ser mais ativo e menos reativo no jogo. Exato. Eu acho que a gente também pode incluir a dedicação para com o jogo, no sentido de você ler os materiais. Conhecimento sobre. Conhecimento. Eu colocaria nisso, cara, porque, assim, sendo realista, não espero que o cara leia o jogo. Mas é como eu falei, se de repente eu indicar um filme, eu falar, é tipo isso, eu gostaria muito que o cara pelo menos se dedicasse a, sei lá, o mínimo, sabe? A Wikipedia vê o que filme é esse. Tem coisas que eu dou um desconto, porque já, sei lá, muitos anos eu não jogo uma campanha de anos e anos e anos. Mas se eu fosse um desses caras que joga com o mesmo personagem, mesmo grupo, mesmo sistema, por 1, 2 anos... Ah, todo mundo ia ter que saber o livro de cor e sateado, meu filho. Porque você tá jogando essa merda faz 2 anos, você tira 2 horas por semana pra ler a caralha do livro e você vai ler. Então, enfim. Cara, mas eu... Eu já falei pra você que eu joguei uma época que eu tava jogando Savage Worlds, que eu joguei quase 1 ano, assim, só Savage Worlds, basicamente. E vários cenários diferentes. Eu tive um jogador que, cara, do começo ao fim, sistematicamente, em todas as rolagens que ele fazia, ele perguntava o que tinha que rolar. Ah, meu filho, tipo eu tinha mandado. Ah, eu vou lutar, sei lá. O que eu rolo mesmo, Vitor? É 2d6? Não, é sempre 1d6, mais o valor que tá escrito na frente do lutar. Aí ele, tá bom. Aí trocava a ficha. O que era mesmo? Era 2d10? Caralho, parabéns pela sua paciência, Vitor. Ai, cara. Porque, na moral, eu tive um jogador, uma jogadora, na verdade, que ela ia jogar e era assim, ela jogava com Dungeon World. E tem o Dungeon World, tem o dado do dano da sua classe. Né, vou bater aqui. É 1d6? Não, é 1d8. Ah, não, tá bom. Tipo, literalmente, sei lá, 1 minuto depois, no round, no turno dela. Eu vou dar dano aqui, é 1d6, né? Ah, meu Deus. Eu não consigo. Então, a gente falou de... A gente falou de proatividade, a gente falou de dedicação. Eu acho que a gente falou de respeito. Uhum. Eu não quis incluir algumas coisas, porque graças a Deus são coisas que não acontece muito nos meus jogos atualmente. Eu acho que faz tempo que eu não me deparo com esse tipo de jogador, mas é gente que, sei lá, desrespeita os outros na mesa, de isso pra qualquer mim. forma que seja. Eu nem coloquei isso também, porque Eu se acho o que vai cara. além. Eu não vou jogar com esse cara. Se ele fizer isso, Exatamente, ele não. Sabe? Não é uma questão exatamente. de. Ele vai fazer qualquer tipo de coisa que vai. Eu também faz muito tempo que eu não jogo com pessoas que tinha aquela coisa como evitar de um jogador roubar o spotlight dos outros. Faz muito tempo que eu não jogo com jogadores assim. Eu acho que isso. Eu tenho algumas opiniões sobre isso, acho que daria um episódio inteiro. Talvez. Sobre, mas eu acho que você também poderia incluir na parte do respeito para com o seu grupo, para com o seu mestre, né? E é isso. E rolar todos os dados de uma vez só, sério, cara, sério mesmo. Rolar todos os dados de uma vez só. Saber que caralhos está na sua ficha. Na sua ficha. E você, considerações finais? Cara, eu meio que considerei as minhas considerações finais junto com as suas. Né, foi um trabalho conjunto, é um teamwork. Mas, não, cara, eu acho que é isso mesmo que a gente colocou. Acho que não tem nada muito, muito diferente disso. Os jogadores. Nessa lógica do jogador perfeito, tá aí, é o que você falou, é proatividade, conhecimento, é o que a gente falou o episódio inteiro. E sei lá, eu vou ter poucos desses na vida, mas eu vou ficar feliz que eu encontrar. Legal, a gente esparra com alguns poucos. Eu acho que todos os temas que a gente falou, a gente pode desdobrar em temas propriamente ditos, né? A gente fala muito de dicas pro mestre, mas a gente já comentou no passado, né, que muito se diz sobre dicas do mestre, pouco se fala sobre dicas pros jogadores. Exato. E que talvez isso fosse um filão a ser abordado, né? As coisas que tem aqui. Se você é jogador, você se depara com dificuldades, você tem coisas na sua mesa que você quer... trabalhar melhor, tentar desenvolver de uma maneira diferente, não tá se divertindo, quer mudar alguma coisa, ou acha que quer tentar uma nova abordagem, qualquer coisa assim, mande para nós. Se você tem um hábito detestável, se você já torrou a paciência do seu mestre, você já tirou o seu mestre do sério? Seu mestre já parou e falou, cara, para, e te deu uma bronca de... Eu já fiz isso com o jogador. Já deu uma bronca de verdade você? Deixa pra gente aí o comentário, feedback, sua experiência. Né? O mais importante de tudo, mestres, cara, aqui é o local, é o momento. Abra seu coração. Exato. Isso aqui é terapia. Lave a roupa suja. Tira, cara. Fala. Não precisa citar nomes. Aliás, é bom que não cite. Exatamente. Mas fala, põe pra fora. Conheça um cara que conhece um cara. E joga tudo que você tem pra jogar, mano. Fala, porque eu tenho certeza que eu deixei um monte de coisa pra fora. Principalmente das coisinhas bestas do nitpicking, assim. Ah, isso é tão terapêutico, quem sabe a gente não faz um episódio do futuro do tipo, mais bullshit que os jogadores fazem e a gente não quer aguentar. Ah, agora que a gente fez o primeiro, eu acho que eu vou ficar, tipo, anotando, eu vou manter uma lista disso. Ah, pode ser. Aí pode o próximo ser. Que a gente faz, a gente traz um convidado, assim, só pra dar aquela rodiziada, sabe? Traz o jogador e faz o roast do cara, tá ligado? Caralho, traz puta merda. Cara, isso ia ser muito maneiro, velho. Alguém. Que pra quem eu e você já tivesse mestrado. Aí o cara senta e a gente começa a malhar o cara. Puta merda. Eu vou guardar isso na cabeça. Precisa de alguém que a amizade seja forte pra não se abalar. Mas é isso, ouvintes. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um tanto diferente, né? Vamos colocar assim. Mais descontraído, talvez, né? Depois de uns episódios talvez um pouquinho mais sérios aí que vieram. Exato. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Ah, mas só não escuta o mestre, você tem essa terapia de desabafo do mestre. É isso aí, gente. Até a próxima e nos vemos em menos de... Isso eu garanto, menos de 6 meses. Até mais, ouvintes. Até.